sexta-feira tem festa na roça, vai ter bate-coxa, que coisa gostosa, dançando e bebendo até clarear. Gente da cidade, gente da lavoura, tem preto com branco, no lado com loura, a gente só pensa em botar pra quebrar. Chegou um moreno tocando pandeiro, trazendo a ginga do Rio de Janeiro. Peguei o pompom, comecei a batucar. Aí que o forró foi ficando maneiro, negão da Zabumba, o maior swingueiro. Sei que ficou bom pra danar. Oh, oh, oh. Tira a sandália, arrasta o pé, depois com o homem e muita mulher. Esse forró já vi que vou me acabar. O sanfoneiro não quer parar, ele falou que nunca viu nada melhor que esse forró. Que vou me acabar.